lembra da fogueira, se lembra dos balões, se lembra dos luares dos sertões. A roupa no varal, feriado nacional e as estrelas salpicadas nas canções. Se lembra quando toda modinha falava de amor, pois nunca mais cantei, ó maninha, depois que ele chegou. Se lembra da jaqueira, a fruta no capim, os sonhos que você contou pra mim, os passos no porão, lembra da assombração e das almas com perfume de jasmim. Se lembra do jardim, ó maninha, coberto de flor, pois hoje só dá erva daninha no chão que ele pisou. Se lembra do futuro que a gente combinou? Eu era tão criança e ainda sou, querendo acreditar que um dia vai raiar, só porque uma cantiga anunciou. Mas não me deixa assim tão sozinha a me torturar. Um dia ele vai embora, maninha, pra nunca mais voltar. Se lembra do futuro que a gente combinou? Eu era tão criança e ainda sou, querendo acreditar que o dia vai raiar, só porque uma cantiga anunciou. Mas não me deixa assim tão sozinha a me torturar, que um dia ele vai embora, maninha, pra nunca mais voltar.